Ha! No Game on Fox, mixtape, velhos novos registros, novos velhos registros. Vai, vai. É, por mais ter dinheiro e ainda sem rolo com a família se não arrastar, logo chega o pensador e os parças. De que não faço rumo com meus irmãos em crises, deixado uma minha taça. Sem tolos que é sem fé assim vazar. Então chega os pensador e os parça. De que não faço rumo com meus irmãos. Entre as damas e os meninos que consomem, que sacia a fome, verde natureza que é tia fight. Climatizando no canto, chegou preto, nem mal cabe, nem desloca, deixa que eu passo um pano bom. De pulseira VIP, vou ali no camarote com os chapos, drink negros, tá? Whisky desse lado ali de óculos. Já com preto, olha, é parceiro da função. Veio eu, ninguém aqui quer passar mal. Os Mabral, ficou fenomenal, animal. Demorou de liberar, já notaram não arrastar. É possível existem em outros lugares, tipo países de luxo, que se foda daqui. Essa porra de ser ignorante e conspirar. Bem, no meu ponto de vista em relação à vida, cada um faz dela o que desejar. Só não deve afetar que vai danificar, entendeu? O efeito colateral que der já é problema seu. Mas ter dinheiro e ainda sem rolo com a família se não arrastar, logo chega o pensador e os parça. De que eu faço com meus irmãos em crise, fechado com a taça. Tem tolos que é sem fé assim vazar. Logo chega o pensador e os parça. De que eu faço com meus irmãos. No intervalo do show, tô ali ficando enquanto tá no jeito ao redor, parceiras e eu no meio. Eu vou vivo sem receio, uma mais linda que a outra, sabor de erva na boca. No falante ficam louca, louca, querem tentar oprimir alguém. Onde já se viu, não vê que não tem, pra você não tem nem. Porque os bola fora, tipo se fuma ainda é. O que importa é bater sujeira com tudo. Tu vai conseguir o que? Tu perguntou, sempre tudo junto. Daqui ali, tem outro ali, passa aí, já faz parte do show. Tipo customizou. Esse fato aí não me minimizou. Portanto, vou testar o ato do fogo do isqueiro. Quem sabe trabalhar faz o tempo inteiro. Primeiro dos primeiros a tragar o verde só do cheiro. É chave, entende, tem que ter, fica ligeiro. Te fazer sentir pesado em cima da lei pra te fuder inteiro. Mas ter dinheiro e ainda sem rolo com a família se não arrastar, logo chega o pensado e os parça. De que não faço rumo com meus irmãos em crise, fechado com a pedaça. Sem todos que é sem fé assim vazar, logo chega os pensado e os parça. De que não faço rumo com meus irmãos. Salve, tamo junto. Da zona oeste de São Paulo, Pirituba, Vila Bonilha, Rock no Fox, essa é a mixtape. Novos velhos registros, vamos chegar, fortalecer.